CarambaCast está começando mais um querido, sensacional e subliminar. CarambaCast, isso mesmo. Gostaram aí do esqueminha do subliminar? Enfim, bom, vamos apresentar a galera que está conosco aqui no nosso querido podcast. Por favor, Tute, se apresente. Tudo bom, galera? Estou aqui para apresentar mais um belo podcast. Tenho duas novidades para vocês. Posso falar, Jair? Não. Brincadeira, pode. Então, tá. Vai lá. Pode falar lá. Uma, Pelanz está exatamente neste momento na Twitchcam. Outra, eu fui hackeado no Orkut. E essas são as coisas que você não precisava saber. Agora, Rafa. Eu sou obrigado a me apresentar depois de comentários super importantes pra minha vida, que eu vou lembrar pro resto da vida. Acho que quando eu estiver me casando, eu vou falar, putz. Você lembra aquele dia que você comentou que Pelanza estava no Twitchcam? Lembrei pro resto da minha vida. Não, brincadeira, Tutinho. Você mora no meu coração, viu, cara? S2, cara. Já no embalo de sábado à noite. Brinks, nem são, não é sábado à noite. Agora é quinta-feira, 11 de novembro de 2010. Estamos agora para esse cast tenso e pode-se dizer até que sombrio, né? Porque nunca se sabe o que uma mensagem subliminar pode trazer, né? Isso mesmo. Bom, nosso cast de hoje, mensagem subliminar, mas antes vamos para as nossas queridas mensagens. E o comentário aqui do Sakara, e aí rapá? E essa aí é o comentário aqui do Sakara, ele falou, Rafa, pamonha de Minas Gerais? É pamonha de Piracicaba, o puro creme do milho. Mas pamonha de Minas também, cara. Meu pai, ele fazia pamonha e eu vendia pra ele, ficava no carro de som lá, minha voz gravada e vendendo. Carro e aí, de som do Rafa. É isso aí, carro de som do Rafa. Brincadeira, é mentira. Não sei, pode ser até milho do Nordeste. Importante é a voz. É porque o Sakara é de Piracicaba. Próximo comentário. Rafael Pedroso Rodrigues. Fala aí, galera. Não deu tempo pra mandar mensagem de voz, mas fazer o quê? Não, tá tudo bem. Na minha opinião, zumbis são fodas, porque eles são meio imortais. Carinha feliz. Não são não, cara. Um tiro na cabeça resolve tudo. Eu quero que o mundo seja infectado. Essa foi a sua tentativa de imitar um zumbi, Tuti? Não, foi meio que... não sei. Ser infectado por zumbis só pra sair caçando eles. E The Walking Dead é foda. Hoje saiu o episódio 2. Cara, eu perdi o episódio 2 e... Nossa, desde pequeno eu desejo que os zumbis invadam a Terra. Isso aí. Não. Deixa eu ler do Halisson. Leia. Halisson. E aí, Manolã, da zona do caralho, menos a verde. Eduardo Cury é um pisca-pisca de Natal. Só queria ler esse iniciozinho, cara. Nossa. Manolã da zona... Ai, Manolá da zona do caralho, menos a verde. Isso, ele escreveu tudo junto. Ele falou, Eduardo Cullen é um pisca-pisca de Natal. Jacob é um lobisomem mutante. Jacob. Como que fala essa porra? Eu nunca vi esse filme, eu não quero ver, não sei o nome. Jacob, sétimo dia subiu na montanha. Jacó, José e Moisés. Qual o nome dele? Jacob. Ah, então tá. Vamos lá então. O Jacob é um lobisomem mutante. Jacob. Tomar no cu, cara. Eu quero saber o nome do... Escravos de Jacob. Não, peraí. É uma putaria. Escravo, não. Chega. Cachanga. Japão. Deixa ficar. Tá bom, parei. Enfim, esse filho da puta é um lobisomem mutante despeludo. E os dois não têm sede de sangue, porra. Se a porra da escritora não sabe que é lenda, então não fala. Caralho, pô, tu exagerou no escuro. Não, o jeito que ele escreveu dá a entender assim, ó. Se a porra da escritora não sabe que é lenda, então não fala, caralho. É tipo, porque... a porra da escritora? É. Porra dela? Tipo isso, falou depois dessa, me revoltei. Vou xingar no Twitter, xinga no Twitter, cara. Próximo comentário é do Ranieri. Bem aí, galera, meu nome se lê Ranieri, tenho 16 anos, sou de Brasília. Ouço os casts há pouco tempo, mas gosto muito e conheci pelo Rafa. Sou amigo dele até. Bem, e sobre os últimos casts, foram bons demais. Tipo os dos seriados, curti bastante. E continue fazendo esse bom trabalho, valeu. PS, manda beijo pra minha irmã, Rafa. porque ela te adora, nós. Então, beijo, irmã do Rainieri, que me adora. Mas, é... tá, próximo comentário, estou acanhado. Próximo comentário, do João, Tute. João, o cast, não, não, João, o cast não foi muito bom. João, disse, o cast foi muito bom, só que muito curto. Rafa falou do professor Lupin, ou como vocês preferirem, do Harry Potter, mas que leu os últimos livros e não esqueceu do Lobo Greyback, afinal ele contagiou o Lupin, o irmão do Rony e várias outras pessoas. Abraços, galera. Porra, spoilou bonito aqui, né? Falou que o irmão do Rony era contagiado, agora eu não quero mais ver o filme também. Ó, viu, Warner Brothers? Perdeu meu ingresso. Warner Brothers. Eu sei que o Lupin, é verdade, ele foi infectado pelo Greyback, mas eu tava mostrando como o vampiro, ou quer dizer, o lobisomem perde a consciência, porque o Lupin é um cara muito de boa, ele é o Auror lá, ele é muito cabuloso e do bem. Só que independente se ele perde a consciência ou se ele, quando ele vira lobisomem, se ele é bom ou não, ele perde a consciência e sai matando todas as pessoas. Já o Lobo Greyback não, ele é mal de natureza, ele é tipo meio que um lobisomem sempre, eu acho, é mó estranho ele. Então, ele é mal por natureza, ele é mal mesmo, então não tem... Só tava querendo dizer a diferença de o cara, independente de ser bom, ele se torna mal quando ele vira lobisomem. Isso daí, bom, bom, bom. Terminando nossos comentários, por favor, galera, não deixe de comentar aí na nossa caixa, querida caixa de mensagens, beleza? Sobre o cast. E não se esqueça de ir divulgando, galera. A divulgação é a alma do negócio. Brincadeira, enfim. Divulgue o caramba cast no Twitter. Não é a alma do negócio. Escambau aí, beleza? Bom, vamos para o nosso querido tema. O tema de hoje é mensagens subliminares, isso mesmo. Então, o cara que mais perito no assunto vai começar o nosso cast de hoje, por favor, Tutche! Por favor. Fala, galera! Então, cara, queria já abrir o tema com uma das mais clássicas histórias de mensagem subliminar, que é a tal conhecida pela morte do Paul McCartney, dos Beatles. E, cara, puta que pariu. De vez em quando dá pra você ver que tem nego que ou ele pega a parada, assim, que é só uma coincidência e começa a pressionar, tipo, teoria da conspiração, ou simplesmente, porra, estavam fazendo isso de propósito. Ó, eu já li bastante sobre isso e é, tipo, não sei o que falar. Pra quem não conhece a história, que é bem difícil, porque, porra, passa de boca em boca já tem muito tempo. É a história que, lá pra meados de 1900 e não sei quando, os Beatles começaram a mandar umas mensagens assim, capa de disco e tal, que parecia mencionar que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia. Cara, tipo, a primeira mensagem foi aquela da capa do disco, capa do Abbey Road, são os quatro atravessando a rua, e aí, oh meu Deus, o Paul McCartney tá descalço e segurando o cigarro com a mão direita, isso porque ele é canhoto, meu Deus do céu. Ah, pra puta que pariu, cara, o cara não pode mais atravessar a rua descalço. E aí começaram também outras capas de discos, das quais eu não lembro o nome. Uma que tinha um caixão com um arranjo de flores no formato de um contrabaixo, que era o que o Paul McCartney tocava e tal, o contrabaixo. E aí nego começava a ficar muito... Ah, cara, nego consegue acreditar mesmo nessas paradas. Tipo, é impossível alguém substituir o Paul McCartney. Então eu só fiquei muito puto com o nego que ainda acredita nisso. Não, o Paul McCartney não morreu, ele tá em São Paulo, né? Ah, cara, eu só fico muito puto com isso, porque o nego é muito influenciável. Eu acho que qualquer coisinha é mensagem subliminar, do tipo, um arranhão na garrafa da Coca-Cola significa que é uma passagem interdimensional pro demônio aparecer na sua casa. Olha só, amarrado em nome da senhora lá em cima. Rafa, mensagens subliminares, quais você acha mais, sei lá, sem noção, assim, o cara cria? Pô, cara, tem várias mensagens subliminares que são sem noção, velho. Pra mim, a maioria das mensagens subliminares são sem noção. O pessoal vai até me xingar, mas eu acho mesmo que em algumas músicas da Xuxa, o pessoal fica falando, ah, a Xuxa é do capeta e tal, essas paradas. Mas eu nunca consegui ver mensagem subliminar nas músicas direito, sim. Só aquela do Engenheiros do Havaí, que eles fizeram propositalmente e tal, essas paradas. eu acho que a mensagem subliminar, a galera quer ver aquela parada e ela vê. Quer ver, por exemplo, eu acho que todo mundo já viu o karaokê do Pânico, onde eles colocam as legendas de um jeito, tipo, em português, que fica engraçado, só que o cara canta em inglês. Mensagem subliminar é mais ou menos daquele jeito, tô falando na música. Por exemplo, o pessoal volta a música, né? Aí, ao contrário, e aí eles colocam a legenda pra você, e você meio que, a sua leitura faz com que você ouça aquilo que tá escrito. Às vezes, né? Às vezes tem uns que são tão descarados que não tem nem como você afirmar que é uma mensagem subliminar. Agora, em relação a imagens, cara, aí a história é outra. O que mais me deixa puto é essa mania de todo mundo achar que pinto é pinto em qualquer lugar é mensagem subliminar. Caralho, só porque o cara fez um desenho tipo de um castelo e tem uma parada que parece um pênis, meu Deus do céu, a Disney influenciou as crianças, a homossexualidade. Não, porra, a porra de um desenho abstrato, cara, não é um pinto. Tem uma que é sério. Parece que lá no em relação a Bernardo e Bianca, a Disney foi o primeiro processo em relação à mensagem subliminar, porque quando Bernardo e Bianca tava caindo da janela lá, assim, não sei se era com um avião, um passarinho, algo do tipo, tinha uma mulher na janela, assim, com os peitos de fora. E eles dizem que isso era meio que um tipo de mensagem subliminar. Mas eu não entendo essa parada de mensagem subliminar, porque como assim? Seu filho tá lá vendo lá, e aquela parada passa rápido, tão rápido que você nem consegue perceber, e aí seu filho vai começar a ficar taradinho e vai começar a viçar na tua perna, assim, do nada, né? Cara, nego acredita. Seu filho vai ficar revoltadinho, aí passa a cena lá do filme lá da Disney lá, e só que tinha uma mensagem subliminar de uma mulher pelada lá ao fundo, e aí de repente seu filhinho sai louco, muito louco, e começa a fazer que nem cachorro na perna do É, cara, nego, eu acho que mensagem subliminar vai dar tilt no seu cérebro, cara. É. Não, tipo, meu Deus. Cara, tem uma. Lembro que filme agora, esqueci o nome do filme mesmo. Acho que é James Bond, alguma coisa assim. Que tipo, a HP, né, Hewlett Packard, agora também produtora de notebooks, anteriormente só de impressoras, ela colocou, tipo, estampado num muro, assim, tipo, 2 segundos passava, assim, um jogo de câmera e aparecia isso. Isso com certeza é uma mensagem subliminar proposital só pra brincar, saca? Tipo, até parece que depois de que lançaram esse filme, o número de vendas da HP subiu. Tipo, mensagem subliminar é um jeito de brincar com vocês, cara. Não vai dominar sua mente, então relaxa, não precisa ficar com medo. Olha, eu acho mensagem subliminar é coisa de quem tem que fazer, né? Que fica conseguindo encontrar mensagem subliminar nas paradas. Eu nunca, assim, tem uma explicação científica, diz que isso fica guardado no seu subconsciente e que você não sei o quê, e de repente, do nada, você vai pegar um machado e vai sair matando toda a sua família, culpa da mensagem subliminar da Disney. Hã? Eu não acredito muito, mas tem umas coisas assim que você fica meio chocado, não sabe por que aquilo aconteceu. Por exemplo, aquela propaganda da MTV que tinha várias cenas de sadomasoquismo. Não, aquilo ali foi bizarrice do criador. Foi coisa, foi problema de cabeça daquele filho da puta. Não tem como entender por que eles fizeram isso, por que será que ele acha que aquilo ali influenciaria e tal. Eu não consigo entender muito bem porque ele criou aquilo. Mas tem umas que são realmente que são assustadoras. Você não entende por que eles fazem isso, mas acontece. Tem uma do Rei Leão, que a gente vai estar colocando o link aí, que é do tem o Rei Leão e tem o leão que quer matar o Rei Leão. Aí é o Simba, né? Tipo uma parada assim, acho que o nome dele é Simba. E aí ele tem uma vez que ele morre lá no fogo assim. E aí ele vai e fala assim, e depois, se você for perceber, é dublado isso, cara. Quando ele tá morrendo, aí, tipo, ele tá meio que caindo, assim, no poço, assim. Aí se você escutar bem baixinho, ele fala, tipo, eu sou bicha, tipo, eu sou bicha. Tipo, é muito sinistro, você não entende por quê, tipo. Quer dizer que se o cara falar, eu sou bicha, todas as criancinhas vão ficar... É, cara. Homossexuais por aí. O mais legal é você pensar como eles fizeram isso na gravação. Tipo assim, não, agora a gente vai colocar uma parada muito, muito secreta aqui, hein? Você grita bem lá no fundo, eu sou bicha, beleza? Então tá, vamos gravar, valendo. Tipo, não tem muito sentido, saca? E agora, um que eu achei muito escroto mesmo, que é no filme do Hércules, que tem o Hades, né? Ele tá revoltado que o Hércules tá atrapalhando os planos dele. O Hades é o rei do submundo, né? E o Hércules é o deus da terra, né? E isso torna ele, faz ele ser semideus, que ele perdeu um pouco dos poderes e tal. E tem uma parte que o Hades fala bem assim, a gente vai botar o vídeo aí também. Ele fala bem assim, que o único idiota que pode atrapalhar os meus planos está solto por aí. E aí quando ele revolta, ele tipo levanta os braços e sobe um fogo assim na cabeça dele, saca? Aí tipo assim, nego marcou assim, e o fogo dá a impressão que tá escrito Jesus no fogo, assim, é sinistro, assim. Caramba. Claro que é um pouco de viagem, assim, tal, da, às vezes, mas que tipo assim, tu fica meio impressionado de quando você vê. Tipo, não tem como a gente falar, ah, ele quer botar e influenciar todas as pessoas que Jesus é um idiota. Eu acho que não funcionaria muito bem você colocar isso num filme da Disney, tá? Mas, que é sinistro, eu não tô falando que funciona, ou se existe, ou se é verdade, mas tô falando que é uma coisa estranha, assim, que eu não, às vezes não consigo entender, como que eu... Não tem como ser tanta coincidência, assim, às vezes é estranho. Não, o que eu tô vendo aqui é que, tipo, se eu tivesse visto sem ninguém ter falado que aquilo formava Jesus, eu não ia falar que formou Jesus. Mas agora eu tô até conseguindo enxergar, assim, escrito Jesus, mas mesmo assim, cara, eu não deixei de acreditar em Deus por causa disso. Isso. É o negócio dessas mensagens subliminares, a questão da interpretação mesmo. Por exemplo, nesse daí que tu tinha falado aí, que era o Simba, sei lá. O nome do cara eu acho que é Scar, se não me engano, um negócio assim. É, Scar. Scar. Aí. É Simba. Isso, a Simba foi ótimo. A dublagem original mesmo, ele fala, eu não disse aquilo. Mas, tipo, depois que o cara falou, eu sou bicha, se você não tivesse. Sei lá, o cara não tivesse falado antes, eu sou bicha, você ia ver, eu não disse aquilo. Mas depois que o cara falou, não, ele fala, eu sou bicha, você percebe, você olhar e se fala, pô, não é que mesmo? Tipo, é uma questão de interpretação mesmo que o cara passa pra você realmente conseguir pensar aquilo. No caso do Jesus aí, do Hades lá e dos carambol lá, você não percebe que realmente tá escrito. Mas depois que o cara falou, igual tu te falou aí, depois que o cara fala, você realmente, peraí. Aí você vai. Cara, mas tá, velho. É incrível. Eu acabei de ver o vídeo, mas tá escrito Jesus. Não tem jeito, cara. Você não precisa nem de marcar, velho. Só tu pausar a imagem que tu vê, velho. É incrível, velho. Pode ser coincidência, mas é muito incrível, velho. Igual você tinha citado lá também, aquele negócio do karaokê do pânico. Tipo, é como se fosse aquilo. Você inverter uma música, você tentar mais ou menos encaixar palavras no que diz aquilo. Por exemplo, hoje mesmo, quando eu falei, pô, vamos gravar o cast sobre mensagem subliminar, eu tava vendo um clipe na MTV do. Dos Gorillaz lá, que é o 19-2000, quando eu era pequeno, eu ouvi essa música, eu falei, calma aí, peraí. Tipo, deu uma questão de interpretação também. Se eu jogasse isso no YouTube e falasse, pô, é sacanagem aqui, que ele fala, get the cool, shoe shine. Aí você fica escutando isso, você vai imaginar, quero teu cu, Xuxa. É tipo que Messa Gina Battle do The Police. Que meus pais sempre sacaneavam falando que a música era xixi no vaso. Porque, cara, quando eles falaram isso, eu não consigo mais escutar a música sem lembrar desse comentário, célebre comentário. Que a música é Messa Gina Battle. Mas como o cara tem um sotaque estranho, tipo, não tem nada a ver. Mas você consegue ouvir, se colocar na sua cabeça, você consegue ouvir. Então é foda. Outra coisa também, me mandaram a vez no MSN, eu vou tentar tá tentando pegar de volta aí e colocar pra vocês escutarem aí, que é um cantor japonês cantando uma música e fica Hoje dei o cu. Isso. Fica claramente que ele fala isso. Hoje dei o cu que dou. Não, mas tipo, é uma perfeição total, cara. Hoje dei. Que nem o Kira fala, ele vai tomar no teu cu. Essas coisas são sinistras, mas é o que eu falo. Eu acho que 90% disso é viagem total das pessoas. E os hoje eu tenho um sério problema na minha vida, porque tudo eu acho graça, eu acho que vocês já perceberam, né? Tudo eu acho graça. Então... É tipo, eu vou ver filme de terror, fui ver Atividade Paranormal, saí de lá com minha barriga doendo de tanto rir, não foi, Jairo? Paranormal 2 é um filme de comédia, desculpa. Eu e o Jairo, depois de Atividade Paranormal, a gente tava pensando em fazer um caramba cast sobre Atividade Paranormal, mas depois que a gente viu o filme, a gente acabou desistindo. Porque a gente riu muito do filme, que foi muito engraçado, velho. A gente ficou zoando do início ao fim, tipo, a gente rindo muito. E aí eu fui ver um vídeo de mensagem subliminar que o Jair tinha mandado também, e algumas partes eu tava rindo da mensagem subliminar. Então é um problema que eu tenho, que eu não consigo levar... Eu não consigo levar algumas coisas a sério, porque quando elas são muito idiotas, eu fico rindo da cara delas. Agora tem umas que são cabulosas, tipo... Teve uma lá que... O Jair acho que vai até postar esse vídeo aí, né, Jair? Uhum. Tem uma lá que... Tipo, da Cuca lá, que fala cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. E quando inverte lá, tipo, tem uns sons de fundo, as pessoas que falam no fundo e tal. E aí, tipo, fala... É, vou te trazer, né? Tipo, uma parada assim... Vem me trazer, alguma parada assim. Tipo, é muito sinistro, porque fica muito igual, velho. Aí tu fica... Eita, pô! Agora, que eu achei muito foda mesmo, foi a do Engenheiro do Havaí. Do Engenheiros do Havaí, que ele fez proposital, né? Eles inverteram mesmo, pra você reverter e escutar o que ele tava falando. Tipo, o que as coisas que ele fala na mensagem subliminar são coisas muito legais mesmo, assim. Tipo assim, não são legais, assim. Tipo, é, depende do seu ponto de vista, mas... Eu achei muito foda. Ah, tipo, o Teatro Mágico também faz isso. Normalmente quando fica uma transição de uma parte da música pra outra, fica eles falando uma coisa invertida. Que se você quiser, você inverte. Se você não quiser, você não inverte. Não vai fazer diferença na sua vida. Eles não estão falando que vão matar a sua mãe, mas também não estão falando que te amam. E tem umas do Hal Seixas. Tem a tela que é aquela... É, eu acho que é Eu Sou a Mosca que Pousou na Tua Sopa. Tipo, uma parada assim. Aí, tipo, o nego inverte e eles conseguem, tipo, ouvir Ouça o Senhor Zumbi, tipo, uma parada assim, sabe? Na música da Xuxa lá tem doce, doce, doce. Aí você inverte, o nego diz que consegue escutar sangue, sangue, sangue, velho. Pra mim só sai sode, sode, sode, de verdade. Não consigo... Eu não consigo ver algumas coisas, certo? Tem umas coisas que é maluquice. Mas se você for ver, por exemplo, lá na minha faculdade, se você for lá olhar na parte do TCC, né, que são os trabalhos finais... finalização de curso, tem vários trabalhos sobre mensagem subliminar, velho. Tipo, tem um lá que é tipo marketing subliminar, não sei o que lá, olfativo, velho. Tipo, caralho, tipo, como assim, velho? Nego fica pensando que é subliminar tudo. Eu queria saber um dia, fazer um teste subliminar para ver se isso realmente funciona, velho. Se isso pode mudar as minhas decisões, velho. Porque eu não acredito muito, velho. Pra você que não sabe, toda a divulgação do CaramaCast é constituída de mensagem subliminar. Se você está ouvindo, isso afetou seu subconsciente. Pegue o número da sua idade, multiplique por 2 e divida por 4. E aí você ouve o número da edição desse CaramaCast e vai ter uma mensagem subliminar com o seu nome. Invertido. Não é não. Aos minutos do cast, pelos minutos... É o minuto do cast e o número do CaramaCast e o número de participantes. E aí você vai saber, se der números iguais, você olha lá, horas e minutos iguais, tem alguém pensando em você. É uma das pessoas que gravou esse caramba. É, isso. Nossa. Se for bonita, sou eu. Se não for, desculpa. Outra coisa também desses mensagens subliminares feio aí que as pessoas criam ridiculamente. Eu tava até, antes do começar o cast, eu tava pesquisando aqui mensagens subliminares e tal. Eu tinha visto um da Microsoft Office, que não sei se vocês já viram, vou estar colocando imagem aí também, que é como se fosse peças de um quebra-cabeça montado. Acho que eu já vi. Aí as pessoas enxergaram ali a tal da suástica nas peças do quebra-cabeça. Mas o garoto que fez essa parada aí, ele é tão inteligente que ele não sabe o que é uma suástica. Porque eu até antes eu estava pesquisando isso e tal. É obra do capeta! Isso. A suástica, ela roda em sentido horário. E a suástica que ele achou na quebra-cabeça, enfim, que é o sentido anti-horário. No anti-horário significa coisas boas. Ou seja, a Microsoft Office é uma coisa boa, então já quis... Parabéns, campeão! Campeão, trabalhando. Conseguiu. Trabalhando para sempre encontrar as mensagens subliminares que mostram que Hitler, que inventou o Fusca, e a Microsoft. Você acha que trava tanto assim por quê? Ele queria dominar o mundo, tá conseguindo, né? Primeiro tá indo pelos computadores. Tá vendo o que? A galera não ficava no campo de concentração parada lá, não. Eles ficavam montando peças de computador. No caso da Microsoft Office, que esse cara achou essa suástica, e essa suástica, o nome dela, se não me engano, acho que é Manji, negócio assim, que significa totalmente o contrário, significa o bem da suástica, que era do Hitler lá, enfim. Ouça. Não, legal é também essa pressão por 666, cara. Tipo, meu Deus, cara, como tem nego que tem medo do 666? É porque na Bíblia diz que 666 é o número da besta. Aí todos ficam com medo desse se número. Se na Bíblia dissesse que chocolate dá espinha, nego não comia mais chocolate, mano. Não tem nada confirmado. Nem precisou dizer na Bíblia pra eu parar de comer, hein? Eu continuo comendo e olha só, minha cara tá limpinha. Por enquanto. É, porque é por enquanto, meu amigo. Por enquanto. Mas o caso é, cara... Porra, jeito, velho. Dá uma fugidinha com não. Você. Eu tava falando pro meu colega bem assim, ó. Porque isso. Essa música fugidinha, se é pra você lombrar, tava falando pra ele. Tá falando assim, ó, essa música fugidinha, ela é uma mensagem subliminar. Toca o G do fugidinha por D pra você ver, ó. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida, tá vendo? Queria se aquela você música... quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. É subliminar total. Vocês conseguiram entender? Conseguiram? Conseguiram perceber? Eu tenho música. Certeza que se não fosse um sertanejo, fosse um funkzinho, aí... O jeito é, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Do, não sei tá vendo? Quem, que como falava gente... que era Ona Fuck You, né? É, mas era. Ah, boiolagem, a Xuxa falava que ia ressuscitar os mortos. Só que como teve muito sucesso, aí eles resolveram trocar. A One, igual o Sexy Beach do David Guetta, como fez muito sucesso, eles tiveram que tocar e colocar Sexy Chick. Porque... estava influenciando e as criancinhas estavam falando sexy bitch, mãe. Aí não pode chegar, imagina, hey mom, sexy bitch. Sexy bitch, cadê minha Coca-Cola, porra? É, damn, sexy bitch. Não, é... botar patati patatá pra sua criança. Parada de música, essa parada que você, que comentário da Xuxa, tava lembrando, caraca. Sério mesmo, não, eu lembro de uma... eu não sei se comentei isso aqui no caramba, mas eu lembro de uma época que mentiam pra mim, falando que a Xuxa era do demônio, e que ela tinha... ah, eu comentei isso sim, não lembro em qual cast. E que ela tinha o braço todo cortado, por isso ela só usava camisa de manga longa. Isso. Aí eu... a gente não tem boca, porque foi um pacto satânico da filha da mulher que nasceu muda, e ela invocou o capeta... falou, faça minha filha falar, então crie uma boneca sem boca para fazer sucesso, que eu tirarei a boca da boneca e farei sua filha falar. E o demônio agora reina na casa de suas criancinhas por causa da Hello Kitty. Quando você faz uma festa para uma criança e tem Hello Kitty lá, você está fazendo uma festa para o Exu. É. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Opa, xalão, peteca. Enfim, a Coca-Cola também é outra coisa que... puta que pariu, tipo, nem comento. Não, traduzindo, tudo que faz sucesso tem a sua mensagem sobre... cara, sério, o demônio adora sucesso, né? Pois porra. É. Por exemplo, tem um exemplo da Coca-Cola mesmo, que é que se você inverter Coca-Cola vai estar escrito Alô Diabo. Claro, porque a Coca-Cola aí se porta claro, com a portuguesa. Porque pô, Paulo Coelho é comprador da Coca-Cola, por isso eles iam colocar uma mensagem subliminar logo em português. Porque, claro, a língua portuguesa é a coisa mais linda do mundo. Exatamente, ah, porque tem mais católicos, pô. É, tem mais católicos. Então colocasse em italiano, levasse pro Vaticano, queira ver. Alô, capeta. Alô, capelete. Capelete com capeta, nossa. Eu tenho uma aqui agora que eu não sabia até hoje. É assim, se você espalhar nanquim pelo negócio, pelo rótulo da Coca-Cola e dobrar 4 vezes e deixar secar, inverter essa imagem, você vai ver uma imagem do Darth Vader. Claro que sim. Carro de sonho dá 3 descargas e aparece a loura do banheiro. Tinha uma historinha lá na sétima série, que se você escrever o nome do professor no papel e colocar no congelador e deixar a noite inteira lá, no outro dia ele não vai porque ele ficou doente. Aí minha colega foi lá, minha colega toda feliz foi lá e pegou o nome do professor, escreveu e colocou no congelador e ele realmente faltou. Opa, e ela ficou aí, com um cagaço da boa, eu matei meu professor. Beleza. Eu não queria isso, eu só queria que ele faltasse. Mas o professor tinha tirado uma nona. O professor estava curtindo em caldas, enquanto ela chorava. Tá vendo? Então tá, eu vou mandar meu professor pra curtir em caldas também, calma aí. É, droga, tô sentindo. Nossa, que legal. Caneta velha, porra. Mas cara, a Coca-Cola é a coisa mais linda, porque o nego já achou o diabo desenhado de chapéu. Tipo, se você colocar a imagem, o logotipo de uma posição vertical, assim, parece um cara de chapéu que se assemelha ao demônio. Aí é o alô diabo. Cara, qual o problema com o demônio, sabe? Tipo, eu tenho pena dos satanistas nesse mundo. E cara, todo mundo acha que satanista vai dominar o mundo e vai botar fogo nas coisas. Cara, deixa o demônio. O que eu quero saber, por que não tem mensagens subliminares boas? Sei lá, você inverte a música ao contrário e você vai pro céu, alguma coisa do tipo. Alô, Jesus. É, alô, Jesus. Você nunca encontrou a mensagem subliminar que fala bem assim, alô, Jesus. Nunca, você nunca encontrou. E tem que nem aquela história do fofão, que tipo, caraca, dizem que aquela história do fofão tem uma estaca, um punhal dentro do fofão. Mas, na verdade, foi tudo desmitificado, porque na verdade era só um apoio pra manter ele. Não sei se era pra manter ele ereto, tipo, ele de coluna ereta, ou se era pra deixar o pescoço dele firme, mas era só um pedaço de madeira preto. Exatamente, aí falaram que era um punhal pra você fazer um sacrifício e evocar o demônio! Claro que ele fez isso com criança. Venha, fofão, venha! Cara, eu já tinha medo do fofão, sem saber que ele tinha um punhal no pescoço. Quando eu descobri isso, cara, eu não queria mais saber nem de assistir nada nessa vida. Eu acho os palhaços muito mais assustadores que qualquer fofão por aí, digo mesmo. Fofão dá medo do caralho, cara, sério mesmo. Aqueles testículos na cara dele não é pra qualquer um, não. Medo do caralho do fofão. É, o medo do caralho do fofão. Eita, bicho. É interno. É o punhal. Sustenta o pescoço dele. Que nojo. Ai, que horror. Não, sério, nego. Tipo, nego. Sei lá, cara, vocês têm o quê? Demência pra achar que um pedaço de madeira preta é um punhal? Porra! Porra! Nego, nego agora acha também que vibrador é escova de dente. E também tem aquela a propaganda do Vasco lá, que é fornecedor de uniformes, eu acho, se não me engano, que é a capa. São duas pessoas, você tá de costa pra outra, se você colocar o dedo e tampar as cabeças dela, vai ficar como se fosse uma mulher de perna aberta, meu Deus do céu. São as mensagens subliminais que as pessoas inventam sinistramente. E, tipo, tem outras também que o povo olha que você fala... O imbecil que fez isso, você olhando o símbolo da Globo, você vai encontrar um testículo e um pênis lá também. Ou seja, são coisas, pessoas que não tem o que fazer, que elaboram essas mensagens. Cara, sério mesmo. Tem umas que são muita viagem, sério mesmo. É, tipo, porra, por que eu colocaria um testículo desenhado, sabe? Tipo, já não basta os meus toda vez que eu vou tomar banho. Que nojo, não. Enfim, para com isso, bicho. Porra, a irmã do Rainieri escuta a gente, cara. E ela tem 10 anos, eu acho. Sinto muito, cara. Uma cast recomendado pra maiores de 14. Quase, né, Tuti? Eu não ia falar maiores de 16 nem 18, senão nem eu podia estar gravando. Né? Agora, então... agora tem umas que já são conclusivas demais. Tipo, são provas mesmo que eu queria a opinião de vocês, assim. Por exemplo, na abertura, não sei se todo mundo acompanha, mas na abertura de Dragon Ball Z... No... Goku aparece pelado, eu sei. Não. Não, aparece o carro do Satã 666. Isso, aparece o carro do Satã escrito 666. Como vocês me dizem isso? Z, são brasileira, Álamo. O cara já era uma puta de uma mensagem subliminar, que nem era mensagem subliminar, mas sim uma cultuação ao demônio, quando o cara... Aqui no Brasil não se chamava Hércules, se chamava Mr. Satan. Porque lá nos Estados Unidos é Hércules. As pessoas, elas fazem essas paradas só pra deixar as outras loucas, e elas realmente se enlouquecem. Parece bando de tolinho. Ah, eu vou falar que eu sou um bruxinho e que vou tacar fogo no teu corpo. E aí, as pessoas acreditam e começam a ficar com medo de você. Mas, meu Deus, cara, as pessoas são muito... Elas são influenciadas fácil demais, velho. É sério, cara. Tem algumas coisas que você não pode levar a sério, cara, de verdade. Se, sei lá, velho, igual essa parada aí do Satã 666. Puta, cara, eu não vou assistir mais Dragon Ball porque Dragon Ball é do capeta! Está escrito Satã 666 no carro de bate-bate do Senhor Satã. Você tem que levar a vida mais de boa, curtir o que verdadeiramente é. É muito mais legal um Kamehameha do que o Satã, meu amigo. Isso. Entendeu? São pessoas que não tem o que fazer. Por exemplo, nós aqui, da equipe do caramba, estava procurando maneiras de passar mensagem subliminar para vocês e descobrimos que a frase Cuco na moto Biafra, que é Cuco, aquele passarinho do relógio, enfim, Biafra, que é aquele cantor da música lá, voar, voar, subir, enfim, na moto Biafra. Se você falar Cuco na moto Biafra, por favor, editor, inverta isso. Aí, tomando o cu. Você acabou de escutar, vai tomar no cu. Enfim, uma coisa linda, simpática isso. Isso a gente já colocou no final de um dos carambas, né? Foi subliminamente que colocou. A gente mandou vocês tomarem no cu invertidamente. Pra vocês verem, cara. Pessoas do caramba que não tem o que fazer elaboram essas coisas pra você ver. Ou seja, todas as mensagens subliminares que vocês acompanham são coisas elaboradas e pessoas que não tem o que fazer. Bom, galera, isso aí então. Resumindo, resumo de todas as mensagens subliminares é que, por exemplo, se você faz sucesso, você tem alguma coisa que vai fazer sucesso, se tornará mensagem subliminar. Isso. É basicamente. Tudo que faz sucesso, porque é o capeta que influencia. Isso. Porque então, nada pode ser. Não, nada que faz sucesso pode ser abençoado, né? Sempre tem que ser maldição do capeta. É, não, nego reza demais pra Deus. Aliás, ajudar você a fazer Jesus sucesso na vida. É, não, tipo, ah, não, Jesus, por favor, me ajude. Mas quando você faz sucesso, aí você fala, obrigado, Satã. É tipo isso. Nunca tem uma mensagem, como eu digo, nunca tem uma mensagem subindo na boa. Mas enfim, galera, vamos terminando o nosso cast por aqui, beleza? E comentem, digam o seu exemplo de mensagem subliminar, diga quantas vezes você falou pro seu amigo Cuco na moto Biafra, isso, intencionalmente, porque ele não vai entender o que é Cuco na moto Biafra, mas você vai entender. Mas enfim. Depois você pergunta pra ele se ele foi. Isso, depois você pergunta se ele foi andar de Cuco na moto com Biafra, enfim. Exatamente. E também se você já viu filmes da Disney e ficou taradinho e começou a viçar na perna do seu irmão ou algo do tipo. Exato. Ou se quando você viu Eu Sou Bicha, você também gritou Eu Sou Bicha, mas enfim. Bom. Não é Eu Sou Bicha. É. Eu não disse aquilo. O engraçado que é totalmente diferente de Eu Sou Bicha, foi Eu Não Disse Aquilo. É, mas parece pra caramba Eu Sou Bicha, cara. Depois, assim, depois, antes de você saber que é Eu Não Disse Aquilo, parece mesmo. Eu sou bicha, eu não disse aquilo. Parece, cara, é incrível. Mas então, terminando o cast por aqui, vamos para as nossas queridas, amadas conclusões. Por favor, Tute. Minha conclusão final, e as pessoas humanas devem se referir a saber que se um dia eu fizer sucesso, eu agradecer muito a Jesus, porque ele sempre me apoiou nessa vida de muitas dores e muitas dificuldades. Mas eu sempre vou estar lá, rezando por ele. Olha, cara, eu acho que você tá emocionado, né? Eu te entendo, cara. Vai dar tudo certo, tá? Derrama, Senhor. Derrama. Para, mano. Não, cara, eu acho muito. Ele vai derramar uma maldição em você. Ah, pá, puta que pariu. Enfim, total. Não, só acho que mensagem subliminar é uma puta viadagem. É tipo você acreditar que estão querendo dominar você, como se você se achasse muito especial. A ponto de pensar que só porque você assiste a porra do filme, eles se importam mesmo em dominar sua mente. Não, você não é tão especial esse ponto. Ninguém se importa contigo. Isso. E Rafa? Acho que minha conclusão é que vocês têm que levar a vida mais de boa, cara. Vocês têm que pensar que nem tudo é o que é, entendeu? Nem tudo que parece é. Tá assim como são as coisas, são as criaturas. É, exatamente, porque tudo passa, velho. Até a uva passa, entendeu? Tudo muda. Então acho que tudo muda, velho. Então acho que. Até a bermuda, velho. Tudo é passageiro. É, velho. Menos o motorista e o cobrador. É, velho. Todo mundo ama, velho. Até o Flipper ama, velho. Yeah. Então acho que. Você riu disso? Não, Damon riu. Tá. Nossa, meu Deus. Então tá bom, meu amigo. Então tá bom, depois de tudo isso, vocês têm que aprender a levar a vida mais de boa, cara. Nem tudo é mensagem subliminar e nem sempre o mundo acaba quando for 2012, tá legal? Enfim, terminando mais um Caramba Cast, galera. E deixa aí sua sugestão, seu comentário, seu enfim. Comente sua ameaça de morte ou sua mensagem para a gente também, não sendo subliminar. Mas enfim, terminou o Caramba Cast, galera. Hasta la vista. Fui! Nossa, tu te fungou na hora do fui. Desculpa, faz de novo. Vai. Fui. Mirar no cabelo.